começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Fritas Cris Mesquita. E aí? É bom dia, Fritas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem. Animação, Bruno? Total, 100%. Animação. Muito bem, vamos lá. Estamos aqui véspera de feriado. Esse não vai ser o assunto feriado, porque já vai esse podcast sair depois do feriado, então não nem adianta esse assunto. Olha só, vamos responder perguntas que mandaram lá no nosso grupo, no Hotmart. Tem um post sempre atualizado, ele sempre tá nas primeiras fileiras lá, pedindo pra vocês mandarem perguntas pra gente. E aí a gente, com o tempo, vai respondendo aqui. Essas perguntas que a gente vai responder, por exemplo, tem 21 dias. Então não tá tão velho, né? Vamos lá, André Oliveira com... Com o quê? Não sei. É com aqueles dois pontinhos em cima do O. É com... É meio nórdico ali, sei lá. Para o pessoal aí do 99 Vidas, que se divide entre o trabalho CLT e o podcast. Como funciona a agenda de vocês? Não há choque de horários entre os dois empregos? Vocês separam um horário recorrente da semana para dedicar à gravação do cast 99 Vidas e o pessoal do outro emprego é de boas? Perguntei pro Evandro e pro Bruno, né? Sim, sim. É isso, no... né? Yep. Tem lá na minha agenda, é compromisso pessoal, pra ninguém marcar nada nesse horário, e aí eles sabem que eu gravo podcast, mas como a gente trabalha home office, cara, não tem migo, não tem horário, né? Foda-se. Esse dia era 8h30 da noite, eu tava em uma reunião. Então ninguém vai cobrar que às quarta da tarde, que é o dia que a gente grava, eu esteja trabalhando. E como eu tenho cargo de liderança, meio que eu faço meu horário. Sim. Ninguém chia, não. Mas, Evandro, mesmo tendo um cargo de liderança, tipo assim, você vai trabalhar fora do horário convencional, tipo, 8, 9 horas da noite. É tipo uma hora extra ou não? Faz, é, o trampo é esse. O trampo é esse, é plantão. O trampo é esse. Eu trabalho por meta entrega, né, cara? Entendi. Não é. Tipo, não tem. Uhum. Não é como se desse 6 e 1 eu não pensasse mais em trabalho. É um tipo de cargo que chama cargo de confiança. Tipo, você não tem horário, você tem a liberdade de trabalhar o horário que você quer. Então, você não tem que cobrar hora extra pelo que você trabalha, porque você tá trabalhando a hora que você quer, entendeu? Tipo, você não... Eles te pagam pelo que... Pela, digamos assim, pela responsabilidade que você tem, entendeu? Então, é diferente de um CLT normal que, eu trabalho das 8 às 5, se eu ficar um dia até às 7, eu vou ganhar 2 horas de banco ou de hora extra. Não, é diferente. Uhum. É, eu tenho uma amiga que trabalha no... Trabalhava na parte de redução de danos de uma grande empresa aí do ramo médico. De plano de saúde. E aí, a redução de danos é tipo... Acontece tretas e tudo, ela vai tentar reduzir o impacto na empresa dessa treta, né? E aí, a gente tava viajando uma época... Não sei se era... Não era carnaval, mas era um feriado desses, assim. E tipo assim, no meio lá do churrasco, ligação importante, ela pegou o computador dela, foi lá no quarto... E fez uma call importantíssima, assim, durante o feriado, e é isso aí. Porque tem determinadas funções que não tem, né? Tipo assim, no fim de semana não trabalho, né? Não tem isso, né? Não. E aí faz parte desse rolê, né? Uhum. Bruno também, Bruno? É o mesmo esquema aí? Mesmo princípio, mesma coisa. Né? A gente normalmente, o que a gente pode dizer é que a gente normalmente grava toda quarta-feira, né? Quarta tarde. E aí vai até do comecinho da tarde até o final da tarde ali, a gente grava bônus e o podcast da semana. E a gente normalmente tá uma semana adiantado, né? Então, por exemplo, esse podcast que você tá ouvindo, a gente gravou semana passada. Essa é normalmente a nossa organização, né? E aí nenhum outro dia a gente acaba colocando pra ser do 99 Vidas, né? É só na quarta-feira à tarde. Davi Fernandes da Silva. Como vocês conseguem manter a boa convivência por tantos anos? E como é a relação de vocês fora do cast? Isso é uma boa pergunta, hein? Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. É, rapaz, não é fácil, né? Qualquer tipo de convivência... Eu nem entendi a pergunta, na verdade. Como que a gente não treta depois de tanto tempo? Como é que o projeto continua? Porque normalmente muitos podcasts acabam, projetos acabam de uma forma geral, por causa de treta, né? Rola uma treta, acaba. E aí é isso. E às vezes alguns permanecem mesmo tendo treta... E aí depois as tretas se resolvem e tudo. Cara, eu vou até falar uma coisa. Faz tempo que a gente não tem treta interna, assim. Muito tempo. Deixa acontecer uma coisa específica aí, né? Curiosamente. Não. a Simba, aquela... O Bruno ria, ele ria porque ele sabe que é verdade. A plaquinha da Simpa, Bruno, estamos há tantos dias sem acidente. Tantos dias sem acidente, é, né? Desde aquele dia específico, nunca mais, curiosamente, aconteceu nada. Estamos a... Só vê lá quando saiu o cast do Sekiro. Vê a data do cast do Sekiro, calcula até hoje. Caraca, é mesmo, agora que cai a ficha, caralho. Agora que o Jirandir entendeu. Vê aí, que eu calculo pra vocês, eu tenho o site aqui, ó. 99 vidas, 396, saiu em 17 de janeiro de 20. Aí a gente tem um site que chama Calculador dos Dias Úteis, ó. É só calcular de 17 de janeiro de 20 até hoje. É a quantidade de dia que não tem treta. É verdade, mas é tipo assim, o fato de não ter treta que a gente tá falando é testas franzidas, é tipo xingamentos, dedos na cara e né? E esse tipo treta, de coisa. Mas, treta, é. Mas tipo discussões do projeto em si, isso é tem, normal, sim, né? Isso tem. Acontece, normal. É, não tem nada a ver, não muda nada, né? Não é. E aí a segunda parte da pergunta é como é a relação de vocês... 1532 dias sem treta. Tá bom, pô. É. E como é a relação de vocês fora dos caches? Como a gente mora em lugares muito diferentes, assim, né? A gente não tem tantos encontros, né? Uhum. A gente não consegue se encontrar com frequência. Exceto quando tem um evento específico que aí rola um encontro, como foi tipo no meu casamento. Aí a gente conseguiu juntar. Uhum. Todo mundo, ou se rolasse algum evento que fosse maneiro e chamasse a gente normalmente se encontraria, assim, né? Mas eu diria que durante a semana a gente conversa assuntos pontuais, assim, e a quarta-feira é o dia que a gente meio que o bater o ponto. Bota várias fofoca em dia. Bota foco em dia, exatamente. Alguma outra coisa, tipo, alguém tá jogando alguma coisa, né? E aí comenta e tudo. O grupo que a gente tem do 99 Vidas, o que menos se conversa é coisa 99 Vidas. Fica mandando mais verdade. Coisa de besteirinha, assim, de meme, essas coisas. É, de coisa que a gente vê, tipo, sair um trailer, alguma coisa. Sai uma coisa de futebol e a gente posta e... É, isso é outra curiosidade. A gente fala mais de futebol do que muito do mais no grupo do 99 Vidas. Ainda bem, inclusive. Não, mas olha que ele me perguntou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi convivendo pouco. É isso. E tem isso também, eu acho que é parte não, disso, é. Parte do segredo é isso, pô. Tem época aí que a gente só se fala no dia da gravação. Exato. Tem época que a gente fala mais, mas os últimos anos, realmente, o normal a gente se falar é no dia da gravação. É que tem algumas amizades à distância que elas acabam se mantendo quando você tem um projeto em comum, né? Fica um pouco mais fácil, porque você tem que encontrar com a pessoa porque você tem um projeto em comum. Às vezes, quando você é a galera distante, você fala de vez em quando, a não ser que seja uma pessoa muito próxima. E aí você, né, tem uma amizade diferente ali. Só que a nossa amizade, ela acaba se misturando muito com as coisas que a gente faz no 99, né? Então, é até difícil dissociar um pouco, assim, sabe? Não vou dizer, tipo assim, se alguém sair do 99 Vidas, a amizade continua? Provavelmente deve continuar. Não continua, mas não com a mesma frequência de conversas. Não, você sabe que não. Você sabe que não. Sabe que não. Eu sei de você. De você eu sei. Que você trata a gente como colega de trabalho. É. Bruno é um louco solitário. Não, mas é justamente pelo que o Evandro falou. O nosso convívio é esse. Se a pessoa sai desse convívio, você não vai correr atrás da pessoa? Ah, não sei. Porque a gente tem esse convívio hoje, né? É, exato. Então... Se não tiver, pode ser que você corra, sim. É. Você não precisa correr porque você já tem esse convívio. E às vezes o correr seja tipo assim, vi uma coisa no Instagram, vou encaminhar pro Felipe. Isso, Vou encaminhar pro Evandro. Mandar um negócio, isso é... Eu não mando nada pro Bruno porque o Bruno não responde nada. Não vai adiantar nada. Realmente. Mas você vê uma coisa que combina com a pessoa, você diz assim, caraca, isso aqui, ó. Aí você manda e tudo. É um negócio que... Até as amizades que a gente encontra durante as semanas, tipo, as amizades locais, assim, é assim que você mantém o contato, pô. É. É ou não é? Mandando coisa pros outros, falando em grupo. Uhum. Mesma galera que mora aqui em BH, meus amigos, eu consigo ver todo dia, né? Ou nem toda semana, às vezes. Mas você mantém contato desse jeito, né? Eu vou dizer aqui, por exemplo, a última vez que eu tive uma conversa, por exemplo, com a Kat, ex-rapadura, foi em janeiro. Conversa no Telegram, né? De conversar diretamente. Mas se você olhar o nosso Instagram, ele é tipo atual, é tipo... Todo dia com essa. Todo dia tem um negócio encaminhado, uma besteirinha, uma conversa, e aí você vai mantendo, tipo assim, não tem por que você, e aí como é que está a sua vida? Cara, se você tiver com vontade, você fala, entendeu? Não é um papo ali, você quer, às vezes, manter o contato lembrando da pessoa, né? O fato de você lembrar da pessoa, você já tá mantendo, né, a presença da amizade e tudo, né? Isso. Então, eu acho que é muito nisso. Mas é muito triste, hein, Bruno? Tem que usar mais o Instagram, hein, Bruno? É porque não pega aí no celular, é? Eu tô... Não, que rede social? Eu tô doido pra fechar as minhas. Já eu fecho tudo. O Androidzão do Bruno nem roda o Instagram. Que não roda o Instagram, mano? É que eu não tenho esse fascínio que vocês têm por Instagram, mano. É fascínio, mano. Caralho. Não é, vocês não têm, é foda. Eu só tenho, tô ainda por causa do trabalho, filho. Senão eu já tinha pulado fora também. Felizmente eu não me vejo saindo de lá. De todas as redes sociais... Muito útil. Então, é que pro meu caso, não sei, né? Tipo, é, sim. Todas as redes que tem... Eu acho que o Instagram só não perde do Facebook pra mim. Porque, tipo, eu não curto essa de... Serve pro marketplace, tentando vender coisa. Né? Porque, assim, o que fulano tá... Eu não ligo o que fulano tá fazendo. Tô pouco me lixando pro que fulano tá fazendo. Tanto que se você olhar meu perfil do Instagram, agora eu tô seguindo mais gente. Tem mais gente. Dois perfis novos que eu tô seguindo que são fantásticos. Aí sim, um é do... Chama Bruno... Como é que é? Que é um cara... É um influenciador português que ele tem um personagem que é um cachorro, que é um Shih Tzu, que é muito louco. E foi um amigo gamer aqui, ouvinte, que me recomendou. E o outro é um perfil de uma mulher... Por causa do caramelo. Não, é por causa do que o nome dele era Bruno, eu acho. E aí tinha uma piadoca com o nome Bruno, aí ele mandou pra mim. Mas o caramelo, cara, é um Shih Tzu, né? O caramelo é Shih Tzu, isso. É um Shih Tzu. Um Shih Tzu? É. E aí tem um outro perfil de uma mulher... Que é muito bom, porque assim, ela faz como se fosse um documentário sério da BBC, só que tipo, a pergunta é tudo zoeira. Ela tava falando assim, esses dias tava falando, olha, você não acha que a ciência é muito patriarcal? Ela tava fazendo uma entrevista, só que ela entrevista gente séria, ela tava entrevistando uma cientista. Ela falou assim, por que que no caso de cientistas homens, quando eles são contaminados com... E ela tipo, falando sério isso com a cientista, com radiação gama, por exemplo, o Dr. Banner... É o Filomena Shank, você tá falando? Isso. Porra, ela é fodida, mano. Ela é muito boa, mano. Ela tá fazendo um documentário sobre o ar, mano. Ela fala assim, ó, existe algo que nos deixa viciado. E não sei o que. E aí, tipo, ela tá falando como se fosse uma droga. Aí você não pode passar. Depois que você experimenta, você não pode passar minutos sem não sei o que. Ela, ar. Aí ela põe a mão assim e pega o ar, tá ligado? Tipo, ela passa. Você fala, mano, essa mulher é muito boa, mano. Essa mulher é muito... É muito inteligente, cara. É muito bom. Essa menina é boa. Tem uma série dela na Netflix. Só que é pra poucos, não é todo mundo que vai achar legal, não. É, então, exatamente. Eu gosto desse tipo de coisa, entendeu? Esse que eu falei do Bruno aí, Bruno Aleixo chama, é Bruno Aleixo. Ele tem um das Fórmula 1 que é sensacional, ele comentando Fórmula 1, aí ele falando das mudanças que Fórmula 1 deveria ter. E, cara, é muito bom. Depois procurem, é muito legal, cara, procurem. É muito, muito bom, muito bom mesmo. É isso, aí eu vejo coisa assim. Aí agora, a vida de fulano... Dane-se, cara, a vida do fulano. Que bom que a vida de fulano é assim e não vai mudar a minha. Eu poderia ligar menos pra vida das outras pessoas. Eu tô com problema demais na minha vida já. Pra ficar com tempo pra cuidar da vida dos outros. É que a rede social, ele vai muito além de só isso, né? De só curiar a vida alheia, né? Não é, não. Exatamente, ter acesso a essas coisas aí que tu falou, você pode ter acesso às redes sociais também, né? Pô, pra mim hoje é pra trabalho, eu não consigo ficar sem mais assim. Mas é que o trabalho envolve isso, né? O teu trabalho, principalmente, envolve isso. No audiovisual, você tem muito network que você faz nesse tipo, porque eu fico publicando as coisas que eu faço, né? Ainda mais que é vídeo e foto, que é o lugar, pô... Onde é que você postar vídeo e foto? É lá mesmo, né? E eu fechei muito trabalho por causa disso, assim, de estar sempre presente e tal. E você conhecer mais as pessoas. Tem uma fotógrafa daqui de BH, que é muito boa, muito famosa e tal. E eu conheci ela num trabalho um dia que eu tava fazendo, e a gente começou a seguir. E aí, tipo, na época do carnaval... Eu postei que eu tava num bloco, ela falou, mandou mensagem, pô, esse bloco aí é da hora? Aí eu falei, até é e tal. Aí a gente começou a conversar mais, e pouco tempo depois ela começou a me chamar pra fazer trabalho com ela, sabe? Porque a gente tocou mais ideia por causa disso. Falou, tô precisando de uma pessoa pra fazer vídeo, que você quer vir comigo? Falei, top demais. E aí rolou isso. Então, pra mim, rola muito. Claro que, tipo assim, eu não vou fingir que eu não uso pra caramba pra outras coisas, né? Pra exatamente também essa parada um pouco da... Saber da vida alheia. Mas ficou primordial pra trabalhar, assim. Pra mim tem um negócio muito prático, que é tipo assim, eu tenho amigos que há muito tempo não conversam sobre algo. E eles costumeiramente postam o dia a dia, tipo quando vão viajar, postam alguma coisa, quando estão fazendo algo, postam ali e tudo mais. E tipo, ao invés, isso resume muita, muita conversa, sabe? Tipo, ao invés de, e aí, vai fazer o quê, não sei o quê, a pessoa já postou lá. E aí você bota um coraçãozinho e tudo, e você meio que... A amizade, ela se mantém, saca? com o compartilhamento. Mas obviamente que não é todo mundo que gosta de compartilhar. E aí faz parte também, né? Mas eu acho que é um tipo de relacionamento mais saudável com rede social. Porque se você pirar, cara, né, a rede social ela é fácil dela te enlouquecer. E de roubar muito tempo seu também, sim, né? Sim, é engraçado que apesar de com o tempo isso ter coisado mais dependência dela por conta do trabalho, vou te falar que tipo assim, no últimos dois, três meses, assim, esse ano basicamente, eu consegui diminuir, sabe aqueles relatórios que o telefone faz lá de quanto tempo você gasta cada aplicativo e tal, por dia, por semana? Eu consegui reduzir, na verdade, o meu consumo, por exemplo, do Instagram, assim, bastante. Mas é porque meio que eu abdiquei um pouco dessa parte aí, de ver tudo que os meus amigos estão fazendo, sacou? Isso eu abdiquei um pouco. E tô pensando mais em usar quando é pra esquema de trabalho e tal. Ah, eu tô vendo aqui que acho que não conta muito o meu uso diário do celular, por exemplo. Tá 4 horas e 33 minutos uso de celular. Isso hoje, né? É, a média dos últimos 7 dias, né? Ele pega a média dos últimos 7 dias. Aí, tipo, o Google Maps tá 3 horas. Na real, ele faz a semana inteira, né? Mas nós estamos no meio da semana ainda, então... É, isso é só entre segunda e hoje, porque o relatório é domingo. É, que ele falou... Ele tá dizendo aqui, a média diária e aí... É, nos últimos 7 dias. Acho que ele deve ter pego, então, os... É porque eu não sei... Começo da semana, segunda, terça e quarta, sei lá. É, isso. Aqui ele sempre manda o relatório no domingo de manhã, né? É. E aí, depois ele começa outro, assim. Eu tô vendo aqui que no diário aqui... Tipo, domingo tava 5 horas e 18 minutos, o outro 5 horas e 36 minutos. Na terça, 2 horas e 54 minutos. E na quarta, até agora, 2 horas e 10 minutos. Tá pouquinho mesmo, tá bom demais. E aí, eu tive um uso muito forte recente por causa do Google Maps, que eu tava voltando de viagem dirigindo. E aí eu deixei, né, o mapa lá aberto no celular, né? Mas é isso. Essa parada do consumo, ela deixa você... Quando você entende, tipo, o TikTok eu já deletei. Eu não uso mais TikTok. É porque o algoritmo dele é muito fodido, né, mano? Então, tipo assim, pra você ficar preso lá horas é muito fácil. Pra mim, como produtor de conteúdo, foi péssimo, assim. É. Porque eu comecei a criar uns vídeos pro TikTok e aí postava nas outras redes sociais também, né? No YouTube e no Instagram. Só que o TikTok, por ele ter tido um problema com as gravadoras... Todos os videozinhos que tem música com direitos autorais, eles simplesmente foram... Não só as músicas foram deletadas, mas o áudio narrado de cada vídeo também foi tirado. Aí é foda. Automaticamente. E aí eu, tipo, metade dos vídeos que eu postei, que tinha narração e uma musiquinha de fundo, temática daquele vídeo, simplesmente foram... Eles perderam o som. Não tem nada. Aí eu falei assim, cara, isso foi um desrespeito absurdo com um criador de conteúdo, cara. Porra, se você tem uma ferramenta, não é possível que a ferramenta não consiga deixar o vídeo com o áudio original e aí a música de fundo. Você tira só a música, cara. Por que você não tira só a música? Você tem que tirar o áudio que foi falado também? Não é possível que o sistema, a programação seja tão arcaica desse jeito que não consegue separar. O YouTube faz isso. O YouTube deixa a sua fala e, fala, e diz assim, olha, essa música que você colocou de fundo tem direitos autorais. Quer substituir essa música por outra que não tem direitos autorais? Aí você, beleza. Aí você troca e dá de boas. O TikTok não, simplesmente arrancou os áudios originais dos vídeos. Aí eu falei assim, cara, foda-se, isso é desrespeito. Eu quero que essa plataforma se foda muito aí. Estados Unidos já tá querendo banir mesmo essa bosta aí, então se foda essa porra. É tipo assim, todo o alcance, toda a relevância do conteúdo que você criou pra plataforma simplesmente foi jogado no lixo. E aí um monte de gente perdeu os seus vídeos, cara. Isso é desrespeito demais com a parada. E aí eu realmente eu deletei o TikTok, foda-se esse negócio. Não quero nem mais usar isso. E graças a Deus, porque ele rouba muito tempo, né? Ele é o melhor algoritmo de todas as redes sociais, é o TikTok. Mas é o melhor algoritmo no quê? Ele consegue te atingir de uma forma que você não consegue sair dele. Porque você consegue, você fica recebendo só coisa que você gosta. E aí é um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Aí você interage, aí você fica assim, caraca, tem isso aqui. E você descobre um monte de coisa nova e tudo. É realmente um negócio surreal o TikTok. Mas comigo, como produtor de conteúdo, ele foi um vacilo, sabe? Eu acho que com outras pessoas acabou sendo também, sabe? Então, prefiro não utilizar. E aí o Instagram é basicamente pra eu me atualizar o que é que os meus amigos estão fazendo no dia e ver o que é que tá sendo postado de novidade na parte profissional mesmo, assim. Sim. Pelas marcas, pelos estúdios e tudo. E aí eu utilizo, assim, meu feed pessoal, ele é, eu mal posto, né? Coisas minha, foto minha ou alguma coisa assim. Eu tô até repostando coisas que saem no próprio Instagram do Rapadura. Mas eu utilizo muito pouco. Eu uso muito Twitter. Eu posto pouco no Twitter, eu diria. Mas eu vejo muito o que tá rolando no Twitter. Porque ainda de atualização sobre novidades, eu gosto muito da plataforma e a galera continua postando, né? A partir do momento que ninguém estiver postando mais, aí você não utiliza mais, né? Mas eu ainda uso. Mas quando você coloca no papel aí o tanto de tempo que você dedica para uma rede social, você vê que talvez o tempo poderia ser melhor aproveitado em outros momentos, assim, né? O Elton Domingos Navarro mandou o seguinte: animaizinhos, na opinião de vocês, esses pequeninos fazem de vocês pessoas melhores? Muito melhores. Aliás, animais são melhores que pessoas com certa facilidade, tá? Só pra deixar registrado aí. Tu só tem um caramelo, Bruno? Só, mas a minha vida inteira eu tive cachorro, né? Assim, sempre tive cachorro em casa. Então, mesmo quando eu morava com a minha mãe... Curiosamente, o caramelo foi o primeiro cachorro que eu tive, assim, só meu. Fora de casa. Morando na minha própria casa, né? Eu tive muito, morando com meus irmãos, com a minha mãe, eu tinha muito cachorro, assim, muito. Eu sempre tive cachorro, eu sempre adorei. E aí, depois, quando eu me mudei, foi que eu... E demorou ainda pra pegar o caramelo. Fiquei um bom tempo, assim, morando em apartamento, sem ter nenhum animalzinho, nenhum bichinho. Aí, quando eu tive o caramelo, ele tá comigo até hoje, né? Muito melhor que gente, muito melhor. Evandro tem um Jake. Cachorro é da hora, tá maluco. Quanto tempo tem um Jake? Tem um cachorro. Qual a idade dele? Desde que eu mudei, cara. Desde 2015. Tem muitos anos aí, tem muitos anos de cachorro. Quase 10 anos. É, tá idoso. Ele já capenga pra subir no sofá, já. Tu já teve outros, né, também, né? Sim, quando eu morava com meus pais, eu tive vários. Só cachorro também. Cachorros. Nunca tive gato, não, porque eu sempre achava gato besta. É, eu também nunca tive gato. Cachorro tive muitos também. Hoje tem? Eu não tenho na minha casa, mas tem na casa dos meus pais aqui, né? Inclusive, eu tô aqui agora. E como ele é muito grande, ele é um pastor alemão gigantesco, eu sou a única pessoa que consigo sair com ele, porque meu pai não sai com o cachorro, ele não dá moral pra ele. A minha mãe não consegue, ela tem medo, porque ele é muito forte, muito grande, ela tem medo dele puxar ela demais, e às vezes se vir um cachorro brigar com ele na rua, ela não conseguia saber o que fazer. É só eu que passei com ele, aí eu venho 3 vezes por semana passear com ele aqui. E aí, mas é isso, hoje em dia eu não tenho na minha casa, não, onde eu moro sozinho. Eu pensei em ter várias vezes, mas... os meus últimos cachorros que eu tive foi tão traumático a morte deles, assim, sabe? Sim. Eu falei, essa é a parada, né? De ter esses amiguinhos, amigões, né? Porque a gente, tipo assim, a gente vai viver a vida toda dele com a gente, mas é muito curta, né? A vida deles, né? E aí sempre fica esse vazio, né? Uma saudade da porra e tudo. É por isso que muita gente não tem, né? Tipo assim, tem uma vez e nunca mais tem, sabe? É que a dor é muito grande, cara. E aí, eu juro pra vocês, sem mentira, uma vez eu tava num restaurante e do nada eu comecei a chorar. Isso é foda, mano. Porque... foi uma reportagem que eu tava lendo que não tinha nada a ver. Só que aí eu li, cara. Porque assim, é complicado. A animal não fala. E aí se você pensa nesses momentos, cara, é muito triste. E aí eu li uma reportagem que tava falando dos casos que quando... Que tava contando o caso do cachorro, geralmente fica muito doente, e aí o veterinário recomenda a eutanásia, né? E é uma puta de uma decisão difícil, cara. É horrível. Eu passei por isso. É horrível, cara. E aí a reportagem tava falando disso e falou que muitas vezes o cuidador, o guardião do bichinho, como você queira que chamar, ele não tem coragem de ficar na sala, né? Porque é uma dor muito grande. Só que aí eu comecei a chorar porque a reportagem falou assim: mas você já parou pra pensar do outro lado? Como vai ser pra ele esse momento de ele apagar e você não tá? Olha, eu tô até chorando só de lembrar. Caralho, que tristeza, meu Deus. É foda, mano. Cara, pelo amor de Deus. Aí, eu tô chorando só de lembrar, mano, de ler o bagulho. E é muito foda, cara, porque a gente foge da dor, mas pra ele também... É o que você falou, ele passou a vida inteira com a gente não tá lá naquele momento... Pode ser uma dor pra ele, sabe? É o Marley e eu, né, Bruno? Tem um filme, nossa, Marley e eu, é sobre isso, né? Tem esse momento. Puta merda. Esse filme passou um dia desse na sessão da tarde de novo aí. Eu assisti uma vez pra ele, nunca mais. Eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir, cara. Esse do cachorro da praça do trem lá do... Aquele nossa, sempre ao seu lado sempre ao seu do Richard Gere. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar na vida. É bizarro isso daí. É bizarro. Porque você se sente totalmente afetado, né? Não tem como... É foda. Eu sentia muito isso porque eu sou uma pessoa que sai muito de casa, né? É. E mesmo quando eu morava com meus pais e a gente tinha cachorro, eu sempre era a pessoa mais apegada ao cachorro. Eu sou apaixonado com cachorro. É um negócio que é tipo assim, eu vou na casa de alguém, a pessoa tem um cachorro, infelizmente eu vou dar mais atenção pro cachorro do que pro meu próprio amigo. Sim. Sabe? É tipo esse negócio assim, eu tipo fico agarrado com o bicho. E aí os cachorros sempre foram mais apegados a mim, assim, né? Eu sempre botava eles pra dentro de casa, botava pra dormir na cama, minha mãe me xingava, esse tipo de coisa. E aí eu saía de casa e, pô, ele não tava ficando sozinho porque meus pais estavam lá, mas a pessoa que ele ia procurar primeiro era sempre eu, assim, né? É, sabe quando você tá fechando a porta, você vê a carinha do bicho, assim, você fala, putz, sim, ele tá, tipo assim, desolado que eu tô saindo. É, e isso é foda, isso, cara. Né? E aí, tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que sai muito de casa e eu me... Talvez seja egoísta pensar nisso, no sentido de que, pô, eu não vou conseguir dar pro cachorro o carinho que ele merece muitas vezes, porque eu não vou estar lá o tempo inteiro pra ele. E o cachorro, ele, se depender dele, ele tá 24 horas por dia do seu lado, fi. Exato. Sim. Ele não sairia do seu, sim, lado em nenhum segundo. E aí eu fico pensando, pô, mas eu não consigo dar esse tipo de atenção pro cachorro, então eu prefiro não ter, sabe? Às vezes pode ser um pouco egoísta esse tipo de pensamento, mas é um pouco do porquê hoje eu escolhi não ter na minha casa, assim, sabe? É, eu depois que eu casei, né? E aí eu saí de casa e tudo. E eu sempre tive cachorro na minha família. Eu sempre fui cachorro, cachorro, cachorro. E aí você se acostuma com a dinâmica do cachorro, né? É, que é uma dinâmica completamente diferente do gato. Mas quando eu comecei a namorar com a Mari, eu comecei a ter mais contato com gatos. E aí eu comecei a descobrir por que tanta gente é apaixonada por gato também, sabe? E aí é uma dinâmica completamente diferente. E você acaba se acostumando também, você acaba se apaixonando também. Eu tenho dois gatos, né? Eu tenho o Geralt e a Renesme. E, tipo, eles fazem total parte da sua dinâmica diária, sabe? É muito louco como muda sua vida, sabe? Muda sua vida, o jeito que eles vivem, o jeito que eles vivem com você, você com eles. E toda vez que eu viajo, tipo, eles sabem que a gente tá arrumando mala, sabe? Assim, eles ficam olhando meio desconfiado e tudo. E a melhor coisa que eu fiz foi ter instalado uma câmera na sala de casa. Porque quando a gente viaja, eu consigo ficar vendo se eles estão tudo bem, sabe? Se... Porque eu fico muito preocupado, mano. De passar 5 dias sem saber como é que eles estão. Mesmo com minha sogra vindo aqui todos os dias alimentar ele ou minha irmã pra, né, tirar areia e tudo, pra limpar as coisas e tal. Eu ainda não é o suficiente eles dizerem que tá tudo bem, sabe? Às vezes eu pedia pra tirar uma foto, fazer um videozinho. Aí pelo menos com a câmera eu consigo ver como é que eles estão e tudo. E é uma dinâmica completamente diferente, assim, sabe? Tipo assim, eu acho que hoje em dia eu não teria cachorro, porque a dinâmica que eu tenho hoje com os gatos, eu me senti muito bem com eles. Em muitas situações, quando na época que eu tinha cachorro e morava na casa da minha mãe, tipo assim, latia muito, sabe? Tinha cachorro que não parava de latir, sabe? E era o comportamento, tipo assim, de alegria era latir do cachorro. E aí isso atrapalhava muito das gravações que eu fazia e tudo, então... É, a dinâmica que eu tenho hoje com os gatos é totalmente diferente. Não quer dizer que eles não miem, não tenham as suas particularidades, né? Mas eu tô muito satisfeito de ter os gatos hoje em dia. Eles são muito carinhosos, eles dormem com a gente todo dia na cama. A nossa cama é aquela maior, né? Aquela, mano, não sei se é queen ou é king, aquela gigante, assim. E aí tem sempre o espacinho deles lá, os travesseirinhos deles e tudo. A gente se acostumou com a dinâmica com eles, sabe assim? E faz muito bem, cara. Como é bom você... cuidar, né? E foram dois gatos adotados também, né? Tanto o Geralt quanto a Renesme. O Geralt, ele tava numa situação de ter sido abandonado, porque ele tem um problema crônico de respiratório, ele fica, tipo, soltando muita secreção do nariz, ele espirra muito, catarro e tal. E aí ele foi abandonado por isso, e aí a gente acabou adotando ele. E a Renesme, uma tia da Mari, tinha uma banquinha na Feira dos Pássaros. E aí uma gata pariu atrás da banca dela. E aí uma dessas gatinhas foi a Renesme, assim. A gente adotou ela desde pequenininha, né? Já morando aqui, né? Porque o Geralt foi na época que tava na casa dos pais da Mari, né? Mas faz muito parte da vida, é muito bom. Cachorro e gato são coisas que mudam sua vida, né? Mudam sua percepção. E sem falar que são uma companhia maravilhosa, sabe? Você faz companhia pra eles e eles fazem muita companhia pra você, né? Você não se sente sozinho, né? É muito louco isso. Mas você nunca se sente sozinho quando você tem um animal de estimação aí, né? Que até meu... Eu acho até pejorativo você falar reduzir a um animal de estimação, sabe? Porque totalmente meus gatos são parte da família aqui, sabe? Não são animal de estimação nem a pau. Vamos só mais uma pergunta pra gente fechar esse bônus aqui que já tá um pouquinho maior. O Hernani Cardoso, como vocês acham que será ou o que esperam da décima geração de consoles? Minha Nossa Senhora. Décima? A gente tá em qual? Na oitava, nona? Na nona. Nona geração? Nona geração. Não espero nada, pô. Essa aqui tá na verdade ainda. Essa aí não nem tem. Cadê? Já chegou a nona geração? A nona geração é essa atual, né? Isso. É a décima. Na é teoria a era pra ser, né? Mas tem muita gente dizendo que nem começou ainda, cara. PlayStation 5 e Xbox Series X e S, a nona geração, né? Isso. O PlayStation 5 já tem quantos anos? É, faz 4 anos em novembro. Então ele tem mais uns 4 anos, 3 anos aí, pelo menos? 4, pelo saiu menos. Saiu 6. É, então tá longe, pelo amor de Deus. Não dá nem pra esperar nada mesmo. Eu ia esperar o quê? Vamos falar o que que mudou da... Novos gráficos? Da oitava pra nona. Tudo feito por inteligência artificial. Tempo de loading, deixou de existir, é isso? Deixou de existir, não, né? Tá, que a gente sempre tem essa percepção equivocada que toda vez que a geração muda, a gente fala, não tem mais loading. Aí quando a gente começa a perceber, putz, tem load sim, mano. Tem load isso aqui sim. Não, mas nessa realmente mudou muito, né? É isso. Mas não, eu acho melhorou. Que é o que mudou, assim. Porque hoje em dia os outros ganhos são marginais, né? Coisa de resolução, de partícula, de... Mas com, ô Felipe, com esse tipo, esse Sora, essa inteligência artificial que cria esses vídeos hiperrealistas... Que você não consegue nem diferenciar, obviamente. Se você olhar em detalhe, você consegue. São uma bosta, esses vídeos não me venham com essa, não. não são uma bosta, sim. Não. São um exagero que é uma bosta, né? O PS tá duram literalmente 5 segundos. Sim, mas ok. Foi gerado por um IA com prompt de comando, entendeu? Com um negócio sendo hiper trabalhado, como esses caras têm, muita gente trabalhando pra desenvolver jogos e tudo, a possibilidade de desenvolvimento é um negócio gigantesco ali, sabe? Então eu acredito que o que chegar da décima geração de consoles vai ser isso. Mas o que você tem a ver com console? Os personagens vão ser todos reais. Não tem nada a ver com console? Não. Tô falando da qualidade, né? Em termos de qualidade do que esses consoles podem entregar, né? É isso que eu tô falando. Porque, tipo assim, o que eu posso imaginar de um PlayStation 6 não é algo igual ao PlayStation 5, entendeu? É exatamente o que eu imagino. Eu espero a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Vem desde o 3, sacou? Só estão ficando um pouquinho melhores. É, tem melhorias mais técnicas, né? Não tem nada muito... Não. Disruptivo. É, do 2 pro 3 mudou muito, né? Do 2 pro 3 mudou muito. É porque aí entrou também o fato do online, né? Também muito, assim, que é uma coisa que não existia. Existia, né? Mas não era... Pra ser bem honesto, essa geração, a transição do Play 4 pro Play 5 é a que menos teve impacto geral, assim. De verdade, sim, não teve. Com certeza. É, se você pegar o The Last of Us ali... Se bem que você pega o The Last of Us 1 do PlayStation 3... Foi no 3? Isso, 2013. Foi, né? Foi no finalzinho do 3 ali, né? Se você pega a qualidade dele... Mas da época que foi lançado gráfico, e compara... Cara. Não, claro, sim. Mas é o que a gente consegue visualizar de mudanças de gerações. Um dos aspectos é a qualidade gráfica, né? Vamos pegar rapidinho, só um exercício rápido da geração... Dos 16-bits pro 32, a gente teve mudança da mídia, que foi onde pegou forte o CD. E além disso, onde foi forte a integração dos gráficos 3D. Olha que mudança grande. Dessa geração para a seguinte, veio a implementação do DVD e o uso mais presente de componentes online como jogo para jogar. Aí da geração Play 2 para Play 3, a gente teve o advento dos jogos da distribuição digital e a inserção do Blu-ray aí também. Mas acho que o mais forte foi o advento dos jogos digitais e... E o começo das assinaturas também, né? Isso, dos serviços de rede que até então só a Microsoft tinha lá com a Live. E aí meio que tornou-se o padrão ter serviços de rede por assinatura. E aí da geração Play 3 pro Play 4, a gente já não teve tanta transição assim. Não foi tanta. E da 4 para 5, menos ainda. Foi solidificação desses conceitos, assim. Exatamente, só, né? Então, essas gerações... Abertura maior dessas lojas digitais, aumento da presença desses serviços. É. Não teve tanta coisa assim, né? Tu acha que o tipo Switch 2 que vai sair aí, que a gente não sabe o nome, ele vai se enquadrar na nona ou na décima geração? Nenhuma das duas, assim como foi o Switch. Ele vai ficar híbrido, né? No meio das duas gerações, né? E como o Switch não vai conseguir encaixar, né? Acho que ele também não vai ser. Mas que é fato que vai sair um PlayStation 6, isso vai sair, vai acontecer. Com certeza, né? Não tem por que não sair, né? Até porque precisa vender o videogame pra todo mundo, nós que compramos os outros antes. Porque, assim, precisar mesmo durar, essas gerações poderiam durar muito mais, assim. A Sony tá pra introduzir um PlayStation 5 Pro esse ano totalmente sem razão nenhuma. os próprios developers, mano, a gente não tá usando nem o rádio do 5 normal agora aqui, tipo, no talo que ele aguenta, sacou? Porque nós ainda estamos pensando em fazer jogo pra, sabe, há pouco tempo os caras estavam fazendo jogo pra Play 4 ainda tão muita gente tá fazendo. Sim. E também pra Switch, e pra celular, sabe, o mesmo jogo que vai rodar em todas essas coisas. Daqui a pouco param de fazer também pro PlayStation 4, né? Tipo, não vai ter mais suporte, né? Sim, mas é isso que eu tô falando. E aí, é um daqui a pouco, né? Ou seja, ainda tá rolando, né? Sim. E aí, já vai introduzir um upgrade que é metade aí, né? Metade do caminho até o próximo. Totalmente sem necessidade. Aí o Bruno vai ter um console que é nostálgico, né? Que nem o Super Nintendo, o Nintendo 64. O quê? O PlayStation. O PlayStation 4. Caramba. Já falei pra vocês. O PlayStation 4 já é um console retro. Já está rodando então, na boca pequena que você já não, tem o então, PlayStation 5. Eu quero entender de onde veio essa ideia das pessoas de que eu já comprei um Play 5 que a gente tá escondendo e que o Jurandir, sem querer, a gente não. Deixou tá vazar. Escondendo. Eu vazei? Eu vazei como assim, cara? O Jurandir, sem querer. Isso? Ué, não sei, a galera. Vai lá nos comentários, os caras estão falando isso. Fala, que loucura é essa, mano? Onde eles acharam isso? Os caras estão criando um... Xerox, um zeitgeist, cara. Assim, um negócio... É, não faz o menor escondido ali, cara. Que... Não, olha. Todos os sinais estão aí. PS5 Gate do Bruno. É. Tem um cara que falou assim... Como é que o Bruno comentou sobre determinado jogo com tanta ênfase se ele não tem um PlayStation 5? Ó, Xerox. Pronto, e aí, o Xerox... Ora, temos um Xerox Holmes aqui. Porque é onde? Na Killbyte não tem um PS5, né? Ou ele pode ter saído pra PC, né? Também, não sei nem que jogo que ele tá falando. Responde a pergunta aí, compadre. Aqui o Byte não tem um Play 5, deve programa, ter uns dois, três, programa filho. Só no, aqui o Byte programa vem no vídeo no YouTube, Bruno. PRKS Edu, né? No emulador do... Manda pros caras, manda pro coelho. Testa aí essa build. É. Ai, ai. Os caras tão de brincadeira mesmo. Eu quero entender por quê eu... Iria simplesmente esconder se tivesse um Play 5. Não, pra manter um personagem. Não. Pra manter o personagem, mano, é isso. Pra render o bloco, como diz o... Não pode falar. Muito bem. Tem um assunto aqui, uma pergunta muito boa que o Hernani mandou, mas no próximo podcast a gente responde aqui, que é um assunto bem maneiro. Fechamos! Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau! Ele daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Não! Então tá.